Ela é bandida, ela é traíra, ela é falsa, mentirosa. E essa tá tocando os paredões, mais uma de Maria Santana. Que se sente aqui. Se não tiver skin, que seja um ice cold, uma taipava bem gelada pra acalmar meu coração. Ouça que eu vou dizer: peguei a ex-mulher do meu melhor amigo. O tempo mais uma vez foi cruel comigo, deixando a ilusão traçar esse castigo. Hoje o álcool é meu amigo. E seja da mais brava pra esquecer essa bandida. Gelo na carecia, pode ser sem meu irmão. Rasga meu coração, meu coração. Garçom, traga a melhor da prateleira. Volta o overdose pendurado nessa mesa. Hoje vou beber de copo cheio, escutando seus conselhos. Foi cruel comigo, deixando a ilusão traçar esse castigo. Hoje o álcool é meu amigo. Garçom, desça uma garrafa de pinga. Que seja da mais brava pra esquecer essa bandida. Gelo na carecia, pode ser sem meu irmão. Rasga meu coração, meu coração. Garçom, traga a melhor da prateleira. Hoje vou beber de copo cheio, escutando seus conselhos. Ela é bandida.